You want me? Tell me that you really. Yeah. noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos alguma das melhores músicas de hard rock de todos os tempos. Vamos ter um programa sem uma temática específica, mas vamos ter um programa coerente como sempre. E vamos iniciar com uma das grandes músicas da carreira de Axel Rudi Pell. Para começar temos Nasty Reputation, do álbum Nasty Reputation. Para vocês, Axel Rudi Pell, Nasty Reputation. após Axl Rudi Pell, ficamos com uma banda de outro guitarrista da escola de Ritchie Blackmore. Estou a falar-vos dos Brazen Abbott, do búlgaro Nikola Kotsev. E dos Brazen Abbott ficamos com a música Russian Roulette. E terminamos esta sequência com um dos grandes clássicos da era hard rock de Alice Cooper. Estou a falar-vos da música Hey Stupid. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a dois vocalistas de bandas. O primeiro que nos vai aparecer é o vocalista dos Pink Cream 69 em carreira a solo. Estou a falar-vos de David Redman. Para vocês, David Redman, Evil Combination. E após David Redman, ficamos com a voz dos Mr. Big, ficamos com Eric Martin e a música Sucker for a Pretty Face. E vamos agora para a primeira sequência de baladas do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com baladas desconhecidas de nomes da primeira grandeza. E vamos iniciar com Scorpions. Para vocês, Scorpions, Shine a White. We'll be right back. terrors fade, said the gypsy queen. And she beckoned me to glimpse my future should see. She said, do you see what I see? Be careful what you choose. Be careful what you wish for, cause it may come true. Cold and in the rain, the thought song. And when my time has come, who will sing a song? I'm taking my last ride, I hope there'll be a line of cars that stretches 10 miles long. And I pray that everyone remembers me as someone who was worthy of a song. Song for me when I'm ready to go up yonder. I wonder who will sing for me. There are songs I have sung, and when my time has come, who will sing a song? Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Scorpions, ficamos com Wasp, The Gypsy Meets the Boy. E terminamos esta primeira sequência de baladas do nosso Riff Service com Doro, Song for Me. E vamos agora para uma sequência dedicada a três lançamentos pós ano 2000. E vamos iniciar com uma das bandas do vocalista Steve Overland, vocalista dos FM. Vamos ficar aqui com o Shadow Man. Para vocês, Shadow Man, Are You Ready? You. E após Shadow Man, ficamos com Brother Fire Tribe e a música Breakout. E terminamos esta sequência com a banda Allison Avenue e a música Call Out My Name. E vamos agora para uma sequência de duas bandas underground. Para iniciá-la temos Frontline. Para vocês, Frontline, You Should Know Me. You should know me. E nesta sequência de baladas, após Frontline, ficamos com Funny Money, Thousand Thank Yous. E vamos agora para uma sequência dedicada ao virtuosismo. Vamos ter três instrumentais. Para iniciar esta sequência, temos uma das obras-primas de Nuno Bettencourt, enquanto guitarrista dos Xtreme. Para vocês, Xtreme Midnight Express. E após Extreme e do álbum Truth, ficamos com os Talisman, Bella Becca. E terminamos esta sequência dedicada ao virtuosismo com Yngwie Malmsteen, Marching Out. E vamos agora para uma nova sequência que vai ter três nomes, Arcade, Kiss e Rat. Duas destas bandas contam com Stephen Percy como vocalista, os Arcade e os Rat. e vamos iniciar a sequência com a banda de que Stephen Percy fez parte nos anos 90, os Arcade. Para vocês, Arcade, Calm Before the Storm. talking about. I just take a look around you. We'll be right back. após Arcade e do álbum Animalize, ficamos com Kiss, Get All You Can Take. E voltamos novamente a uma banda de Stephen Percy. Terminamos esta sequência com os Rat e do álbum Invasion of Privacy, ficamos com a música Between the Eyes. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência dedicada a três bandas underground. Para iniciá-la, temos os American Bang. Para vocês, American Bang, She Don't Cry No More. Whiskey, a little cocaine and pills. E após American Bang, ficamos com Kzakan, Ice Speeder. E terminamos esta sequência dedicada ao Underground com os Arson, Waiting on the Light. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência dedicada a baladas clássicas. Para iniciá-la temos Cinderella. Para vocês, Cinderella, Nobody's Fool. I count the four. They say love, love is blind, and true love is hard to find. It makes you wonder. Now you're yesterday's news at the bitter end of a love affair. Some you win, some you lose, 'cause love is blind. Love is blind. They say time heals the pain, but sooner or later it's back again. But don't be angry that your heart could be so wrong when that old familiar feeling's got you singing the same old song. 'Cause love is blind. Love is blind. Now your day spent preparing for the nights you sleep alone. It makes you wonder why you never learned from the past. 'Cause this ain't the first time, baby, and it won't be the last. 'Cause love is. Love is blind. Love is blind. So if love, love is blind, and true love so hard to find, there's only one remedy to take away the pain. You gotta roll with the punches, baby. Start all over again. 'Cause love is. Love is blind. Love is blind. Love is blind. E após Cinderella, continuamos com nomes clássicos. Ficamos com David Coverdale, Love is Blind. E terminamos esta sequência de baladas clássicas com um dos maiores clássicos da carreira dos Def Leppard e provavelmente o primeiro grande clássico da história dos Def Leppard. Estou a falar de Bring It On The Heartbreak. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar o Riff Service com clássicos, com nomes clássicos. Para iniciar esta última sequência, temos David Lee Roth, Ladies Night in Buffalo. Away. E é com Bon Jovi, Any Other Day, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com David Lee Roth, Ladies Night in Buffalo. Continuamos com Deep Purple, A Touch Away, música retirada do álbum Perpendicular. E terminamos, tal como eu já havia dito, com Bon Jovi, Any Other Day, música retirada do álbum Lost Highway. Esta música, Any Other Day, é uma das melhores coisas que os Bon Jovi fizeram no pós-ano 2000. E é com esta música que me despeço. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Eu aí, eu arredondo o meu aqui. Está valente. así. Lo que esto se transforma, tu brillo es su envidia. La calle está en rojo, la tierra tiembla, comienza a